Poderia ser a gente dividindo esse sorvete deitadinho no sofá, escolhendo seriado pra assistir sem reclamar que hoje não tem balada. E poderia sim, de casa pro trabalho e do trabalho pra sua casa, morrendo de saudades das nossas noites viradas. Tem o DR pelo celular pra no final da noite dizer se ama e deitar feliz na nossa cama. Janeiro chegou, você não colabora comigo não, hein? Ainda bem. Quem tá feliz, quem tá solteiro, a mão em cima. Canta comigo assim, ó. Tô feliz, sou. Eu tô feliz, solteiro. Sossega pra quê? Começo danado desse brigadeiro inteiro. Ser a gente dividindo esse sorvete deitadinho no sofá, escolhendo seriado pra assistir sem reclamar que hoje não tem balada. Eu poderia sim, de casa pro trabalho, do trabalho pra sua casa, morrendo de saudades das nossas noites viradas. Tem tudo DR pelo celular